Panamá 251, máquina para registro. Frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 332, bom dia. senhor quer confirmar de menor rebote? Motorola Salvador, bom dia, Oceania 6225. Oceania 6225, Oceania Identificação. Autorizado vai direto Golf para chegar da Golf, que é legal na 013. O ideal desça para 4.6. Cliente direto Golf, ajuste no 013. Porto ideal autorizado 4.6. Salvador, bom dia, Gol, 9 minutos, informação, Eco, na cópia, 961, bom dia, para o Galeão, nível 360 aprovado. Decolagem da 110, curva direita, subida da El, Leda, Irumi. Viaber, November 857 até Moussu. 5545, transponder, controle 119, decimal 35. Cruzado, nível 360. Galeão, Nicolau da Mazera, curva direita, construída da El, Leda, Porto Mi, 354, máximo, onde? Confirma, Galeão, controle. Controle 1, 119, decimal 35. Teste 354, máximo, onde? 1935, controle de saída, Gol, 1961. Confirmando o transponder, o Gol 961, 5545, transponder. Controle 1193. Prepara para o estacionamento, 1961. Parei. Palma, eu tenho a Tango Delta, sua identificação. Vou direto TAP, disse inicialmente até nível de voo 130, que é legal na 013. Tá, então o Delta foi direto Duna. Principalmente no 30, tá, então o Delta. Canal 6225, desça para 2500 pés, autorizado a assinar procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2500 pés, chamará estabilizado no X-Ray localizador, 622. Tá livre, 625. Prólogo 1961 para o prospecto acionamento no Rio. Caminho azul de autorizado, estive para o taxi. Delta 1 Delta, você fará 4 mil pés. QNH permanece 10013. Bom dia, está 317198, informação Foxtrot, autorização Guarulhos. Está 317-1, bom dia, para Guarulhos, nível 320 aprovado. Decolagem na 10, curva direita, subida da El, Leda Mótiva, e upper do Lu 10 até Taubaté. 5553, transponder, controle 119.35. 3171, autorizado 320 Guarulhos, decora na 10, curva direita, Israel, Mesa, Morte, apesar do Lula 0, Taubaté, 5553, transporte, controle 1935. Correção para pressionamento? Agora, 3171. Voo 961 para o táxi, 152 a bordo, 3 horas e 48, alternando Florianópolis. Seria Pati Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 013, o movão. 1013, Pati Índia, 295, torre, obrigado. Salve Salvador, é o R, Europa, Lima, Vice Lima. Opa, Lima, Vice Lima, prossiga, bom dia. É, bom dia, Lima, Vice Lima, posição 11. Pátio 1, solicita a autorização para ser rebocado para a Pátio 3, posição 7. Lima, Vitor Lima, guarde. Obrigado. Da 3171 ao solo. Prossiga, 3171. Alguma previsão para o início do pushback? Já autorizado, zona 2010, 6225. Está estabilizado no localizador. Avião 961, a linha decola 10, vento 300 graus das nós. Linha decola, voo 91. autorizar a decolagem 9-1, confirma? Confirma, autorizado a decolagem. Agora 3-0 graus, 2 nós. Obrigado, autorizado a decolagem, 9-1. Na 625, chama a torre 118, decimal 95. Gentileza, mantenha o través do 07. Mantenha o través do 07, sem uma aeronave agora para partear no 62. Positivo, ok. Mantenha através do 07. Obrigado. Eu mantenha a high speed do sequenciamento. Toque do vento, vou 904. Para Romeu Serra, Tango Delta, disso para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Gente, 6.225, aguarda, está livre. Decolou 2.6, controle 1.19.35, bom voo. 19.35, falarei grato. Boa semana. Novamente. 6.225, livre com zona 0, vento 3.00 graus, 2.9. 1.093, acione identificação. Autorizada a chegada a bordo e desça para nível de voo 060. 1.3. 961, decolado, se for possível direto da El, Iru, Invidev, alguma coisa. Zona 961, no contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, para autorizar direto Leda. Leda, ok, obrigado. Zona 093, cumpriu a descida para nível de voo 060. Utilizado com 9040. Bom, 9040, obrigado. Está tomando proa 190185 para evitar uma formação que tem aqui sobre Salvador, ok? Quem segurou 961, Delta autoriza após desvios, voar Delta, Oscar, Golf e Serra Uniforme. Confirma para o 961? 961, após desvios, o Centro Recife autorizou que o senhor voasse Delta, Oscar, Golf e Serra Uniforme. Delta, Oscar, Golf e Hotel Uniforme, sobre o 961. Uniforme. Toxo, Golf e Oscar, Delta, Oscar, Golf e Uniforme, obrigado. 190409 desvios? 500 desvios à direita, mas já está voltando a prova de bomba. Mas, boas vidas, só. Recebou 90-40, desça até 3 mil pés. 3 mil pés, 101.013, 9040. Falei, mas Vitor Lima, mantém o travessa número 7, deixa o portão da meia dúzia ali para a aeronave parquear. Positivo, estamos mantendo a posição aqui, bem na travessa 7. 6225, ingresso de Juliette, portão meia dúzia. Siga Gol 9040. Forma que nessa posição de pelo, a formação muito grande, vai até Duna. Se possível, a proa de Duna seria o ideal para a gente evitar a formação. Foi Duna Gol 9040, desça até 2.500 pés inicialmente. 500 Duna, obrigado. Gol 1961. Coro 961, chama centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 251, gente, alternado, grato. Bom dia. 3597, bom dia, prossiga. Autorização Brasília. 3597 para Brasília, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida Arbor Elefa, via Upper Zulu 17. 5555, transponder, controle 119, decimal 35. Eu já nível 360, com a décima direita. Ah, a décima. Seja autorizado, time para posicionamento. Lima, Vitor Lima, autorizado, prossegue no reboque até o pátio 3. Lima, Vitor Lima, pelo reboque. Papai Romeu, Sierra Tango Delta, chega à torre 118, decimal 95. Torre 295, agora. Gol 9040, desça para 2010, autorizado, assinado, procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, reportar estabilizado no localizador da X-Ray, com 9040. Autorização de pouso. Essa goleada está baixada de travado, estabilizado em ILS X-Ray. Deixa 1-0, 1-7. 1-0, 0-0, 1-0. Sim. Confirma o 3-5, 1-7. Não podemos sair da arma. Reduz o número 3 na aproximação. Alfa Romeo Oscar na venda? Seria Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. Tá, pra verificar aqui. Tango Delta, livre pouso, pista 10, vento 300 graus, 3 nós. Livre pouso, certo, Tango Delta. Chega no 7, confirme. Estacionamento pushback, posição 7. 5 ou no 7, aguarda para o pushback, uma aeronave com prioridade era taxi a retaguarda. Sim, Tango Delta, solo 381, 21, 9. Tango Delta, taxi via Alfa, chamamento do Juliette. Alfa, mas... Tango Delta, você poderia confirmar o pátio? Eu não senti na guarda para o push, aeronave fica com prioridade na taxi a retaguarda. Passa 093, reduz o velocidade para 2009 e desça para 3.000 pés. Bom, 093, reduzindo 209. Bom. 9040, chame a torre 1 no 8595. 8595, obrigado, bom dia. No 093, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento é 2, reporte. 9 para 2000, livre ILS. 209. Sim, circo 9040. Direto Juliette, Rotório Pátio, Flamina Lima. Adotar em cima no Zé de posição 07, algum estimado de pouso, senhora? A aeronave está passando agora através do 05, assim que a mesma liberar a retaguarda, o senhor será autorizado. Visual da nave da 7. No 7, no 07, aeronave já liberou a retaguarda, está autorizado, puxa o chão para o táxi. Tá desde a 10, 17, Delta, Lima, Mike, Chaminé, Quebec para o cruzamento. Tá 31, portão 08. Está autorizado o pushback, informa que fará simultâneo com a aeronave da companhia no 07, está pronto para o táxi. Simultâneo com a aeronave 07, camarada 3071. Salvador, Lima, Vitor Lima, informa que já concluiu o reboque, encontra-se na posição 7 do placa 3, muito obrigado, bom dia. Ciente, Lima, Vitor Lima, livre frequência. Zona 53, bom dia. Foxtrot confere para o Galeão, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Irumi, via Uber November 857. 5560 transponder, controle 1-19-35. Decolada 10, curva direita da El, Leda, Irumi, November 857. Nível autorizado 360, transponder. Controle, controle 93, 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 9. Delta cruzamento autorizado, livre de frequência parque A. Brando, gol 9040. 121.9. 19, obrigado. 1093, bom dia, check trem, livre pouso 1-0, vento 310 graus, 2-9. Livre pouso na 1-0, gol 1093. 4-0, livrou na sua escuta. 9040, bom dia, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha toda a Juliette, igual 9040. Tem 143 a bordo, 3 horas, já está no geral. Trans 3157, táxi via Pátio Índia, bom, espera a torre 118, decimal 95, ajuste 9093. Quatro zero quatro zero para Confins, nível 340 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida Armor Elefa, via Upper Zulu 21. 5556 transponder, controle 1-19-35. Entra com a Reptil, para posicionamento. Para o TAC, 7-1-215, aborto 3-25, galeão. Uno 7-1, táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, com ajuste 1013 no Monvol. Pátio Índia, 2-1-7-1, Brasil. Bom dia, Lima, Antena 0. Aproximando daqui no Gol 2-9-0-4-0. Boa 9040, faz a aeronave datam agora no través do portão 08, liberar, o senhor ingressa Juliette, portão 08. Ciente, após a aeronave datam, Juliette, portão 08, 9040 da Gol. 1093, solo aos 46, direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, bom número 095. Ah, 3517, livre de decolagem, pessoal 10, vento 300 graus, 2 nós. Solo, bom dia, Gol no 093, Gol na Alfa. Gol no 093, bom dia, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Gol no 093. No 7, decolou os 48, controle 1, 19, 19, 35, bom voo. Legal, 35, obrigado, até mais. Salvador, muito bom dia, na 35, no 7, qual é o seu escrito? Na 35, no 7, com o nosso radar. Zero, pegado. É, 35, no 7... Enquanto do radar, se possível, gostaria de voar, né? Oi, Elefa, tá 3517. Oi, Elefa, 3517. Bono 759, direita para 2000 pés, autorizado, assinado procedimento elétrico X-Ray, reposto estabilizado no localizador. 2000, reportará no X-Ray, estabilizado, 759.